Muitos, hoje em dia, acham que ser evangélico é um modismo. Mas o que Deus tem colocado no meu coração, querido, é uma coisa dura de dizer, mas eu tenho que falar. Eu estou aqui dentro de um templo, mas eu sei que tem pessoas aqui que precisam ouvir o que eu vou dizer. Ei, ser cristão não é moda, porque moda hoje é, amanhã não é mais. Você está me ouvindo, meu amado? Deus procura verdadeiros adoradores. E quem é cristão de verdade, não é porque é de acordo com a moda. Hoje a moda é gospel, então eu sou gospel. Que é isso? Como está a tua vida com Deus? Será que você pode dizer, ora vem Senhor Jesus? Será que você está pronto para ser arrebatado? Aleluia! Porque essa é a nossa esperança, é a esperança do salvo, querido. Se Jesus voltar agora, você vai? Você que está em casa, vai? Você que está em casa, vai? Você, meu amado, meu amado, meu amigo, vai? Para onde é que você vai? Eu quero ver o meu Jesus face a face. Aleluia. E para ter o nome de cidadão do céu, meu irmão, olha aqui, tem que comer a palavra, tem que viver a palavra, tem que andar na palavra, tem que pregar a palavra e tem que fazer a diferença na palavra. Não é brincadeira, não. Para ser cristão, querido, tem que ter coragem. Então não permita, querido, que a tua vida, que foi Deus que te deu, vá de acordo com um modismo qualquer. Aleluia. Deus não é moda. Não. Oh, aleluia. Eu quero ver o meu Jesus face a face.